Não, aí a Gravando. gente vai começar e aí vai ser eu que alguém vai bater aqui, me Fato, ligar. fato. Vamos lá, Então, gravando essa beleza, porra. gravando. Nossa, até secou a garganta agora. Quinta tentativa, vamos lá. Olá, ouvintes. Nem tô com ânimo mais pra gritar. Olá, ouvintes. Pra quem não tá sabendo por quê, essa é a nossa quinta tentativa de começar a gravar. Pois é. Estamos aqui de volta com o Escudo do Mestre, o seu podcast cada vez mais frequente na nossa podosfera. Ou a caminho de. O caminho dele. Estamos trabalhando nisso. E É, mas tá bem. Faz muito tempo que a gente não fica 2, 3 meses sem lançar podcast. tá bom, acho que tá regular aí. Ah, tá. Presente aí de fim de ano. Pois é. Então, hoje nós vamos tratar de alguns assuntos bastante interessantes. A gente vai falar sobre o ranking do ICV2, que foi divulgado recentemente para o verão de 2013. Para quem não sabe, o ICV2, ele é um órgão, posso falar assim, uma empresa, um Então, site? empresa? Não Não sei, ele sei. é Um um grupo? grupo, talvez, que faz uma medição de vendas e de popularidade de uma série de elementos da cultura pop em geral. Eles tratam com TV, games, enfim, quadrinhos. E a cada quadrimestre, não é? Acho que é mais ou menos isso, Cada três. quadrimestre, mais ou menos, eles lançam um reporte de como é que foram os principais as vendas, né, dos principais hobbies que nós temos por aí. Pelo menos, até onde me consta, o ICV2 ele fala de entrevista com ele, assim, os rankings deles são baseados em trabalho com vendedores, com distribuidores e com produtores. Mas usualmente eles não, a não ser que os produtores ou desenvolvedores divulguem as vendas online, não costumam entrar nessa conta. Ah, É tá. mais Era livro isso que eu ia físico. perguntar. Acho que não, né? Não Só entra livro muito, não. físico. Pelo que eu me informei em alguns momentos, que eu escutei aquele cara da Black Diamond Games falando, lembra? Lembro. Nossa, Ele. preciso voltar, galera. Muito bom. Muito bom. Então ele não conta as vendas online. Mas ainda assim, é um ranking interessante para a gente ter uma noção de como é que está a indústria nos Estados Unidos. Contudo, antes de nós começarmos, hoje nós vamos trazer um novo quadro aqui, o Escudo do Mestre. Nós É, a pedimos. sua segunda aparição. Pois é. Nós pedimos comentários e vocês comentaram. Então nós vamos comentar os seus comentários. Aliás, a gente precisa de um nome pra isso se a gente for fazer mais vezes, Eu né? também acho. A gente não tem vinheta, né? Então, Não, pelo menos. comentando os comentários já é usado, Já é do né? Braincast, já uso. É, A precisamos ver outro. gente pensa em alguma coisa assim, não A sei. gente vai pensar, na próxima tem. Tipo, sei lá, feedback de jogador. Nós éramos o podcast sem slogan, agora É. nós temos um bloco sem nome. Pois é, se tiverem sugestões aí para os comentários, comentem. É, boa, boa. Mas, para quem não sabe, o nosso último episódio foi sobre o futuro de D&D. D&D, D20. No geral, nós tivemos comentários bem grandes, bem acalorados É, eu tenho que falar uma coisa. Eu pedi comentários para vocês e, nossa, vocês responderam mesmo. Tiveram pessoas aí nos comentários que colocaram verdadeiros tratados falando das opiniões. A gente Sim. perguntou: você compraria o Pathfinder no Brasil? Todos vocês fizeram questão de responder. É, cara, Sim, todos os 8 que comentaram, né? todos os oito! Vocês são demais, vocês oito! Vocês são ótimos, caras, continuem Vocês assim. são oito! Agora vocês, outros, sei lá, 492 que não comentaram e que eu sei que baixaram, vocês estão, olha, tô dando bronca em vocês. Isso aí, comentem mais, galera. Gente, estamos pedindo os comentários. E eu falo isso porque, cara, quanto mais. Os nossos comentários não são muitos, vocês que acompanham sabem disso. A gente tem 5, 6, 7, 8 comentários. Esse 8 foi o máximo. Foi impressionante. Por episódio. Foi impressionante. Bateu todos os nossos recordes estatísticos. Mas eu aprendo muito com o comentário de vocês. É sim, é muito Ajuda legal. muito pra gente moldar. Eu vou dar uma palhinha do quanto isso muda enquanto a gente for comentando. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é pedir desculpas. Porque eu tinha dito no episódio anterior que eu comentaria todos os comentários, etc, etc. Mas, caras, vocês vieram com cada tratado falando das suas opiniões que eu lia e eu falava, puta, velho, eu tava numa semana meio atribulada, aliás, tô num período meio atribulado. Eu falava, cara, eu preciso sentar um pouquinho, ler o que essa pessoa escreveu direito e dar uma destrinchada aqui pra dar minha opinião em cima da dele. Aí pra não mandar só um ô, pô, legal pelo seu comentário, eu falei, não, deixa que depois a gente comenta rapidinho assim por cima, a gente conversa, fala aqui no podcast, fala no ar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então é isso, tá? Um puxão de orelha em vocês, um puxão de orelha em mim, estamos quites. Não, gente, não se acanhe de fazer comentários tratadológicos, viu? Isso. Não, não, podem fazer, são os que eu adoro. Pois é, mas muito bacana aí os comentários. Uma coisa que deu pra gente extrair, a gente não vai ler comentário por comentário, até porque eles são tratadológicos. Puta, até porque realmente eles são grandes, a gente ia gastar aqui um bom tempo. Mas acho que vale, já que são 8, acho que vale a pena citar, pelo menos. O Diego comentou as opiniões dele sobre o futuro do mercado, sobre o que a Wizards, como a Wizards teria administrado mal a sua licença, com uma coisa que nós concordamos bastante com isso, que a gente inclusive acha que é o grande mérito da Paizo do Pathfinder, que eles administram muito bem a marca. Então isso é uma coisa bacana. Ele falou também que ele curte mais cenários do que sistemas de regras, e isso muito bom, muito bom, muito bom. Concordo. Pois é, também sugeriu um top cenários, então está vindo top cenários, muito pedido. Esse top cenário aí, eu vou guardar esse daí. Quem sabe presente de Natal aí pra Eu só vocês. sei de uma Comportem-se coisa. bem, Eu comentem. só digo uma coisa: quem escuta o Escudo do Mestre há muito tempo já sabe qual é o meu. Pelo menos em primeiro lugar. Mas vamos lá. O Ícaro Ícaro. O comentou. Ícaro. Como? Diga. Ah, sim. Não, tá. Ele comentou que ele começou a jogar na 3, no 3X, né? Década de 2000, que foi o momento que muita gente começou a jogar RPG aqui no Brasil. Acho que foi um grande boom, assim. Momento de Vampiro e D&D 3.5, 3.0, 3.5, né? Foram os grandes momentos, pelo menos em questão de número, né? Do RPG Nacional, quando ele foi mais mainstream e tal, muito embora tenha essa renascença atual. Deu a opinião dele também, né? De como. Também acho que a Wizards foi corrompida pela arrogância, eu concordo, de certa forma. Essa opinião meio que permeou todos os comentários, né? Acho que a gente concorda no geral sobre isso, né? Exato. Ele também reclamou, ele chutou que um preço de R$ 160 para um livro seria bem elevado, concordamos também, é proibitivo. Que é pensar duas vezes antes de comprar o livro, Aliás, né? no geral, os comentários foram no sentido de como o Daniel Figueroa Figueroa. comentou que, no geral, o pessoal não está muito interessado no Pathfinder da Devir, seja pelo preço, seja pela desconfiança na Devir, o que eu acho completamente justo, os caras só fazem cagada. Você vê a publicação deles de Irredeemable, cara, é uma piada. Nossa. Mas enfim. Aí o Romani 8, Romani. Romani. Romani, também comentou aqui falando que ele também não compraria o manual básico do Pathfinder, porque ele não curte muito 3.x, mas que ele adoraria os Adventure Paths. É isso aí, eu acho que o Ótimo. Victor entraria nessa lista aí com você. Tamo junto, tamo junto. Os Adventure Paths são muito bons mesmo, acho que seria uma ótima adição ao mercado nacional, que tem problemas com essa coisa de aventura pronta, acho que tem muito pouco, e eu acho que é uma coisa muito pouco explorada pelos autores nacionais. O Ranieri também comentou que Ranieri Matos, que ele tem o Core do Pathfinder, não compraria traduzido, evidentemente, mas que suplementos de qualidade poderiam chamar sua atenção, mas é que ele acha difícil a linha ter um suporte bom, como o GURPS 4ª edição não teve, e nós concordamos também sobre isso. Samir, falando que todo mundo curtiu os suplementos para o Pathfinder, que ele achou que é uma grande atração para o RPG. Para o Pathfinder está nos seus produtos secundários, eu concordo. Os Adventure Paths, os Players Companions e tudo mais realmente são que diferenciam o Pathfinder do demais. Eu diria que o Core Rulebook é o que ele tem de mais fraco. O Samir também disse que provavelmente não compararia, né? É verdade. O livro, uma vez que tem tantos sistemas alternativos, como ele colocou, RPGs alternativos interessantes surgindo. Eu também concordo nessa opinião, né? Pois é, o Rafael, aqui temos um defensor do D&D Next. Eu acho que foi o único que defendeu. De fato, o único que tá empolgado. Não, o único não, né? O Sembiano também falou bem, mas a gente chega lá. Então, The Next aí, o rapaz elogiando, dizendo que ele gosta das influências que ele traz, que ele está gostando do design, que cai bem pro grupo dele. E eu, cara, eu também. Eu vou te falar uma coisa, eu quero muito que o The Next dê certo. Eu provavelmente vou comprar os livros básicos para dar uma olhada quando ele sair. Mas eu estou cético com relação ao que o Next vai ser, ainda mais com a concorrência pesada que ele tem no mercado, como a gente comentou, de jogos como Numenara, jogos como o 13 Age, Dungeon World e tantos outros surgindo por aí. Crônicas RPG, que a gente vai fazer um jabazinho depois. E o Sembiano, também colega aqui de Terceira De Terra, Terceira Terra? que agradeceu aí o jabazinho nosso pro RPG Arautos, muito bacana. Falando que ele é um que ele se considera mais um jogador de D&D do que um jogador de De RPG propriamente dito, né? exatamente, e que ele acha que não necessariamente a publicação de Pathfinder iria prejudicar uma eventual publicação de D&D no Brasil. Eu vou discordar, mas a gente discutiu isso no episódio. Então ele traz bons argumentos e faz sentido, especialmente se uma outra editora traduzir e tudo mais, talvez ele tenha um argumento. Assim, os argumentos são bons, mas talvez ele tenha razão. A gente sempre pode imaginar que a gente não sabe como vai estar a qualidade desse material, né? É verdade. É bem ou mal, o Murders in Baldur's Gate, que é o primeiro produto de transição, é uma aventura muito boa. Eu tenho ela aqui e tal, ela achei um pouco cara, mas é uma aventura muito boa. Então, não sei, talvez a Wizards se redima aí dessa maneira. Mas eu gostei muito bom seu comentário, querido Sembiano. E nós tínhamos um e-mail também, não foi, Vitor? Isso, e nós temos um e-mail, né, Que, por do. sinal, é o. Nós temos o nosso e-mail, que eu estou vendo agora qual que é. Ah, é escudodomestre@email.com. Qual é o e-mail do Escudo do Mestre? Escudodomestre@email. Exatamente. E nós também temos nossos twitters, que são Nossos twitters, o arroba capiwara com KW. e o arroba Ravena com dois Vs. Isso. Eu não tuito muito sobre muita coisa, mas assim, no momento, eu não tuito muito porque eu tenho muitos poucos seguidores, eu acho que é muito. Não, não me anima muito. Mas se eu chegar na incrível marca de 30 seguidores, ouvintes, eu prometo tuitar. Isso aí. Puta merda, 30. Se eu chegar na impressionante marca de 30 seguidores, aí eu prometo tuitar com mais frequência Mais frequência, pra né? começar. Vamos lá, hein, gente. Tá certo. Vou começar a campanha aí, 30 seguidores pro Ravena. Justo. Mas enfim, o que que diz o nosso e-mail? Então, o nosso e-mail foi da mesma pessoa que mandou o nosso e-mail anterior, né? O Guilherme Couto Pereira. Querido Guilherme. Guilherme, que ele mandou um feedback assim, e é uma das coisas que eu queria ler para vocês, falando, né, de como a gente às vezes se confunde um pouco no, e como os seus comentários ajudam a gente. Ele tá fazendo uma maratona do EDM, né? Ele começou pelo nosso U, não, pelo nosso episódio de Tops, e aí ele foi escutando os outros, né? Cara, que legal a gente ter um ouvinte fazendo uma maratona. Depois que a gente fez tantas maratonas e tantos podcasts, É né? tão legal isso. Bom, ele. Não vou ler todo o e-mail, tá bom? Ele comenta um A pouco gente leu, a sobre. gente leu, A mas. gente leu, mas eu não vou ler pra vocês no ar. Ele elogia um pouco nossos episódios que fazem reviews de sistemas. E eu acho que é um produto que vocês já mostraram muito interesse, É né? verdade. Nossos episódios de review, geralmente são bem comentados. É um episódio que eu adoro fazer, problema. Ele é um dos nossos episódios mais demorados. O Chess precisa ler o livro. É porque a É que a gente. gente tem um método para fazer o A gente review. tem um método. O Chess e eu temos que ler o livro de cima a baixo e a gente Capa a tem que capa. jogar. É capa a capa. E a gente tem que jogar o jogo. Pelo menos uma sessão. Pelo menos uma sessão. Faz toda a diferença, Faz. porque a maior parte dos jogos a gente lê, tem uma impressão, você vai ver, ó, essa regra funciona melhor, essa regra funciona Exatamente. Tem pior. muita mecânica que parece boa ou ruim no papel e só na hora de jogar. Por exemplo, eu achava a iniciativa de Savage Worlds horrível até eu jogar e ver que ela é linda. Eu também achava muito ruim até jogar e adorar. Então são coisas que essa experiência de jogo faz uma puta diferença, sabe? Então, Faz muito. por isso que nossos episódios de reviews não são tão comuns, mas eu já posso adiantar que nós temos dois RPGs aí que muito provavelmente vão ser revelados pelo Escudo do Mestre, já que eles estão muito próximos de alcançar essas condições. E eu não vou dizer exatamente qual é para gerar um mistério, mas eu digo que um deles ela traz umas 13 maneiras legais de jogar D&D. E Entendedores entenderão. exatamente, e a outra, eu diria que sim, que são os nossos corações têm que ser muito monstruosos para Puta que pariu! Caramba! Um prêmio pra quem adivinhar, hein? É isso aí, muito difícil. Então esses aí Muito devem ser os bom. próximos produtos a serem revelados Isso. pelo escudo do mestre. Eu inventei essa palavra, by the way. Ótimo, ótimo. Revelados, muito bom. Exatamente, ou reviewsados, ou Revisados. resenhados, para quem quiser o nome. Resenhados é clássico. E aí ele dá um puxão de orelha pra gente, que ele fala assim, que ele não consome anime, mangá, nem videogame. Não são mídias que ele consome. E ele não tem o menor problema da gente falar sobre isso, né? Vira e mexe a gente comentar, será que, né? Falamos de tal anime, será que a galera gostou? Por outro lado, ele fala que o nosso podcast perde pontos toda vez que a gente comenta e a gente parte do princípio que todos vocês conhecem. Ele cita um exemplo aqui do nosso episódio de vilões, onde alguém de nós falou assim: ah, bacana mesmo, é o fulano, um nome indecifrável, algum homem, outro nome japonês indecifrável para ele. E aí o outro de nós respondeu: nossa, verdade, e ponto. Provavelmente deve ter sido uma referência que na hora eu falei, cara, todo mundo conhece esse vilão, esse personagem. E tá aí ele provando que não. E verdade seja dita, né? Estamos conhecendo o nosso público, por isso que a gente está pedindo tanto para vocês comentarem, né? Para poder direcionar também o nosso conteúdo. É bom saber que a gente vai tentar ser mais criterioso então, esse carinha aqui, ele é de tal anime, ele faz tal coisa, ele é interessante por causa disso. Então a gente vai tentar fazer um pouco mais disso daqui para frente, né? Então, muito Tentar construtiva. consertar as coisas. A gente está tentando colocar a partir. O nosso episódio de sistemas foi muito bom para isso, para mostrar que vocês. Muitos dos sistemas que para mim são corriqueiros hoje em dia, para outras pessoas o nosso episódio foi o primeiro contato. Fiquei impressionado que muita gente não comentou do. Não conhecia Fate, por exemplo. Não Achei isso. conhecia Fate, e para a gente já é um sistema que está aí há tempos, já Carne é de um. vaca. Oh, já tá aí consagrado. Mas é bom saber disso, então a gente vai tentar cada vez. E é curioso também, né? Porque a gente faz um podcast que não começou como um podcast para mestres iniciantes, hoje em dia é mais um podcast sobre RPG em geral, mas é bom lembrar das nossas raízes, tentaremos. Tentar fazer um pouquinho mais disso de É novo. isso aí, obrigado pelo puxão de orelha. Nós vamos utilizar sua crítica construtiva para tal. E Beleza. ainda estamos atrás de um troll. Se algum troll ouvinte A vaga está se aberta. Ele interessar, a pode ser vaga você. de troll oficial do podcast está aberta. Assim, as pessoas acham muito esquisito quando eu comento que nós temos um conteúdo na internet, a nossa seção de comentários ela é pacífica. Então, se vocês quiserem tumultuar, fiquem à vontade. Vocês comentando, ouvintes. É isso aí. Enfim, tem mais alguma coisa do e-mail que você queira ler? Não, ele manda algumas sugestões aqui de temas, elas estão anotadas, a gente vai conversar disso. Pô, sugestões, inclusive. Uma que a gente estava queimando pauta agora há pouco, aliás. É que vocês não sabem, ouvintes, mas quase toda a pauta do Escudo do Mestre ela é requentada. A gente Ah, queima não, a muita gente pauta. queima a pauta direto. A de hoje não foi, a de hoje a gente não. Nossa, de hoje, impressionantemente, não Vai foi. ser mega fresquinha, vocês vão gostar. Beleza, mas é isso, Isso tá aí. certo? Valeu, Guilherme, por mais um e-mail, muito obrigado, Isso aí, continue xará. assim. E deixem nos comentários ali se vocês Ou gostaram. e-mails, mandem e-mails. Poxa, eu criei um e-mail, gente. Vocês podem mandar e-mail. Verdade, verdade. Então deem um feedback se vocês gostaram da nossa sessão de feedback. Eu não sei se a gente vai ter tempo na edição para falar. Se você não quer ouvir o feedback do episódio passado, pule para tal. Provavelmente não. Não, eu vou obrigar vocês a ouvirem. Provavelmente não no House. Talvez no Escudo do Mestre a gente dê um trabalhinho mais, né? Mas no House é mais uma Tal. coisa informal. Então, não. Mas hoje nós vamos comentar então sobre o ranking do SV2. Eu acho legal a gente começar do. Você quer começar do 1 para baixo ou do quinto para cima? O ranking ele mostra os cinco primeiros, né? Eu acho que do 5 para cima é melhor. Então vamos embora. Tá bom? Então, em quinto lugar, nós temos aqui, se fosse um House, se fosse um Escudo do Mestre ia ter vinhetinha, não é? Então, Não ou é. vírgula sonora. Então, não é. Mas em quinto lugar nós temos o Fate Core System da Evil Hat Productions. Impressionante. Eu achei, eu acho que assim, de todos é o que mais me surpreendeu. Sério? Ele ser o quinto RPG mais consumido. Tudo bem, ele é recente. Ele saiu durante o verão. É a nova encarnação do Fate. O Fate É um Fate já tá genérico. estabelecido, tarará, é genérico. Vale a pena falar que ele tava por Pay Whatever You Want, mas era online, né? Então você podia comprar o seu por de graça, né? Você podia pegar o seu. Era o Core mesmo ou era o Accelerated? O Core e o Accelerated. Olha aí. Os dois estavam free ou pay whatever you want. Mas me surpreendeu, porque, sei lá, você pensa nos 5 RPGs mais vendidos, eu não colocaria o Fate. Os nossos outros a gente vai ver que são nomes um pouco mais fortes, né? Talvez eu colocasse, Mas não não. sei, Mas não. Shadowrun, Last of Five Rings. Falando Talvez. assim, já tá pra ver que eles não estão, mas. Exato. Né? Agora, uma coisa que eu acho. Mas assim, não me espantou tanto o Fate. Tem outra coisa que me espanta mais na lista. Mas não me espantou tanto o Fate. Por quê? Já houve. No passado, já teve nessa lista outro produto do Fate, que foi o Dragonfire RPG. Ele já esteve nessa posição. Então existe um certo background de consumidores de Fate que compram em grandes quantidades, talvez pela marca do, né, pela licença também deve ajudar. E o Fate também é um sistema que ele está estabelecido há muitos anos, ele é visto com muito carinho pela comunidade. E em uma versão compilada dessa, né, que promete não ser um ultimate, mas ser um Fate fácil de trabalhar para você mestrar. Nossa, para mim, a gente conversou disso, mas para mim Foi. foi a melhor encarnação. Eu que tô acompanhando o Fate lá da época do Spirit of the Century, Espírito do Século. Para mim, agora eles chegaram não posso falar perfeição, mas chegaram na melhor edição que eu já vi de Fate. Não me surpreende tanto, mas é muito legal ver um RPG como o Fate aqui presente, representando. É o único RPG de cunho mais narrativista, né? É, só um parênteses aqui, a gente fica falando de narrativismo e tudo, mas a gente já fez um episódio sobre isso, falando da teoria, de jogos, de RPG e tudo mais. Eu só queria salientar que a gente não usa esses termos absolutamente, né? Quando a gente fala que Fate é um RPG narrativista, é que ele tem um toque mais narrativista, né? É bom salientar. Mas é isso. Então, Fate, quinto lugar, você quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, mas a minha surpresa com relação. Eu não esperava tanta força do Fate, né? Eu achava que ele era muito mais um produto forte num nicho. Principalmente se comparado aos outros. Vocês vão ver quando a gente falar do resto da lista. É, considerando outros lançamentos de peso que ocorreram esse ano, como o Shadowrun, por exemplo. É, tudo bem que o Shadowrun saiu meio tarde, né? Então não sei se ele concorreria. Será que ele entrou? O Shadowrun, ele saiu depois dessa edição do Fate, né? Foi. Então, não sei. Verdade. É, mas então, quinto lugar, Fate Core System. Em quarto lugar, um RPG que pra mim não foi surpresa. Não, esse eu também achava que estaria entre os cinco Eu imaginei mais. que ele iria para a lista, que é o Iron Kingdoms, da Privateer Press. Então, para quem. Fazendo aqui um breve. Também comentado por A gente nós. já falou algumas vezes desse RPG, que é muito bom. Eu li o RPG, eu acho ótimo. É um cenário fantástico, assim, Cenário sensacional. o cenário foi publicado no Brasil, Reinos de Ferro, pela Jambô, na época que Dois ele. calhamaços monstruosos. Oh, dois tarugos de livro, na época que ele era. Aliás, a Jambô tem um suporte muito bom pra ler, lançou Monster Nomicon, lançou Anno Quarter, lançou várias coisas. É, eles lançaram quase tudo que a edição americana tinha. Eles não tem muito suplemento, não tem muita coisa. Eles não inundam o mercado, né, com suplemento. Ou não inunda. Mas é um RPG forte. Um RPG muito forte. Ele tem valores de produção elevadíssimos, é um livro lindíssimo. E ele tem toda a linha de miniaturas da Privateer Press Isso que como eu falei, tá atrelado a uma linha de miniaturas também muito forte. muito forte. Ela só não é mais ela só não é mais jogada nos Estados Unidos do que o Warhammer, o 40K. Acho que até mais jogada que o Fantasy, a linha de War Machine e Hordes deles. Então Mais jogada que o Warhammer Fantasy? eu acredito que sim, pela última vez que eu vi, né? Eu acredito que estava mais. Ah, se você quer ver, tem aqui Non-Collectible Miniature Lines. Olha só. Ah, não, non-collectible, faz sentido. Ah, enfim. I digress. É but I digress. Não, não era exatamente isso que eu queria dizer. Então, muito bacana ver o Iron Kingdoms aí, é um sistema que eu gosto muito. Só me irrita um pouco o fato da Privateer Press ser uma editora um pouco. Eu não sei, a linha de. O jeito deles fazer negócios é meio esquisito. Eles têm um foco muito grande em distribuir os livros deles nas. O que nos Estados Unidos eles chamam de FLG, que são as Friendly Local Game Stores, né, as FLGS. Que são meio que grandes, sei lá, imagina que tem uma Devir em cada bairro. Então as pessoas vão para comprar os jogos e acabam jogam as miniaturas, compram os livros, então eles têm esse foco pro pessoal, o cara que joga o RPG lá comprar os livros, ele já compra a miniatura também. E por causa disso, não só por causa disso, né, mas os livros deles não estão disponíveis em PDF e não estão disponíveis à venda em grandes sites de retail, como a Amazon Book Depository, você não encontra. O RPG da Privateer Press, o único lugar que eu conheço que dá para comprar é a Noble Knight, ou outras lojas americanas semelhantes, né? Mas a Noble Knight a gente anuncia aqui. E porém o frete é aquela paulada, né? Então tem isso, mas é um ótimo jogo para quem gosta de um RPG tático de combate. Não me surpreende tanto aparecer aqui na lista. Agora, o próximo é surpreendente. Tá, em terceiro lugar, D&D. Dungeons and Dragons. Da Wizards of... Ah, não, vocês sabem. Exato. Em Gente, terceiro lugar pela primeira vez na que... história. Que, com o que D&D tá fazendo isso? Com Murders at the Baldur's Gate só? É. Só, tipo assim, que saiu um mês atrás. Mais ou menos. Porque o que eles tinham, cara? De publicação nova, De nada? lance de novas? Nada. Mais ou menos isso. Ou é da... Tudo bem, eles têm. Aqui eles estão colocando Dungeons and Dragons, né? Eles não estão falando edição, não estão falando nada. Exato, então tiveram relançamentos, né? Teve o relançamento da 3,5, teve o relançamento do AD&D nesse período. Ainda está sendo impresso a quarta edição? Acho que não mais, né? Eu acho que Acho que ele sim, está fazendo reimpressão dela. mas eles devem ter estoques. Eu me lembro que pouco antes do cancelamento da linha, a Wizards anunciou que eles tinham impresso uma quantidade cretina de livros para deixar em estoque e iam parar com a impressão, pelo menos os livros Nossa. básicos. E vende ainda o suficiente para ficar em terceiro lugar entre os RPGs mais Eu vendidos? acredito que sim, cara, porque Dungeons and Dragons é uma marca muito forte, é muito forte. Ah, isso com certeza prova. Tem um post no Critical Hits, que recentemente, que é um blog sensacional de RPG americano, em que ele comenta, né, que D&D hoje ele é maior do que um RPG, ele é uma marca, ele é multimídia. Você tem videogame, você tem MMO, você tem card games, você tem board games, tem um monte de coisas. Card games acho que não tem nenhum no momento. Mas enfim, você tem jogos de tabuleiro, você tem uma série de produtos vinculados à marca D&D, que é uma marca maior, por assim dizer, e RPG é só um deles, o principal, verdade seja dito, mas é só um deles. Então tem esse fator aí que eu acho que é importante. O Murders in Baldur's Gate, inclusive, eu acho que nem entra aqui, viu, cara? Porque o Murders in Baldur's Gate, ele foi lançado, se eu não estou enganado, eu acredito que não estou, ele foi lançado na Gen Con. É verdade, ele é verdade, ele foi lançado na Gen Ela Con. foi disponibilizada vendo na Gen Con. Então aqui, Dungeons & Dragons está vivendo de passado, de quarta edição, ou seja lá o que for. E eu acredito que venda tanto ainda, porque devem ter muitos grupos que ainda jogam quarta edição, que ainda consomem um produto. E principalmente, deve ter muita gente que, sei lá, eu imagino que qualquer pessoa que já jogou RPG em algum momento da vida e por qualquer razão se interessa em voltar a jogar, ela vai procurar D&D primeiro. Do pessoal que não joga, né? Como jogo de entrada, eu acho que o D&D ainda é de longe o produto principal. Então, acho que é isso. Talvez, estou especulando aqui, ouvintes deixem suas opiniões, mas isso mostra com certeza a força da marca Dungeons and Dragons, que por mais que a gente enalteça outras editoras com seus produtos, elas O Dungeons & Dragons mostra que mesmo sem lançamentos relevantes durante esse período, eu acho que teve, se for pegar esse período do verão, talvez o Elminster Forgotten Realms? Acho que só, O Edge hein? Greenwood na Forgotten Ed Realms? Greenwood's Forgotten Realms? Talvez, eu acho que talvez pegue esse período, mas é um livro, então é Não impressionante. explica realmente, né? É impressionante por duas maneiras. É impressionante porque D&D está nesse vácuo de lançamentos e de suporte, e está praticamente esquecido, por assim, não esquecido pelo público, como isso demonstra, mas nesse sentido, né, de novidades e tudo mais, está meio abandonado. Mas ao mesmo tempo mostra, é surpreendente pela força que a marca Mas tem. abandonado, ele ainda tem força para ser o terceiro RPG mais Pra vendido. vender mais que o Fate, pra vender mais que o Iron Kingdoms. Vender mais que o Fate, que é tipo lançamento que a gente falou, saiu agora, edição nova, Iron Kingdoms tal e. E nesse ponto, eu queria inserir um comentário interessante sobre quem não está nessa lista. Por quê? Antes de. Ah, não, isso eu falo depois. Falo depois. É, eu falar, ah, você não quer esperar a gente terminar? Melhor, melhor. Vamos para o Melhor. segundo lugar, então? O segundo me espantou não porque ele tá na lista, mas porque ele tá em segundo. Eu fiquei muito surpreso. Eu tô besta com essa colocação. Que é o Star Wars da Fantasy Flight Games. O Star Wars é Edge of the Empire, né? Que é esse livro novo. Exatamente. Que inclusive o segundo livro da série já tá em beta, se não me engano. Já tá em beta, né? Que a Fantasy Flight ela é muito safada e ela vende o beta dos jogos dela. Nossa, eu não vou nem comentar, mas é, eles fazem isso. E tem muita gente que compra, o que é mais impressionante. Você comprou uma vez, não comprou? Beta não, beta eu nunca comprei. Beta não. Beta não. Por um momento. Eu não queria falar, porque eu falei, eu vou xingar, aí você vai falar, não, eu comprei, vai ficar chato. Não, beta não. Eu fiquei muito Beta não. tentado recentemente com uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco, mas eu Tá certo. não comprei não. Então tá. Mas então, Star Wars. Star Wars é. Primeiro, impressionante a força da marca, né? Não, é. Pra isso não tem o que falar, né? É acho que fora D&D, é uma marca mais forte que D&D, Marca óbvio, mais né? forte Mais da ideia, conhecida, sim. né? E uma coisa muito curiosa, e que eu acho que vale a pena comentar, é que o RPG de Star Wars da Fantasy Flight Games não tem Jedis. Não, não tem. Eles têm essa. É, eles têm essa. Eles tiveram essa ideia de seguir um pouco parecido com o que eles fazem com A linha editorial eu War. achei muito parecida com a linha de Warhammer. Com a linha de Warhammer, né? Que é dividir meio pelos nichos, né? Esse Exato. primeiro aqui é para você jogar com caçadores de recompensa, contrabandistas, scanning villainy. Exato. Como ele mesmo fala, né? Você vai jogar nas bordas do Império, né? No meio fora da lei. On the fringe, na fringa, né? Exato. Vai jogar ali naquele. Lidando com Huts, lidando com a galera mais barra pesada. É o território do Han Solo, né? No... É, mais, é bem isso. Pensa em Han Solo, Boba Fett Você ali. vai tá por ali. Essa é a região. E é curioso, porque é um sistema novo que a Fantasy Flight desenvolveu, que eu nunca. Cara, eu tenho uma curiosidade louca desse jogo, mas ele não tem PDF. E ele Não. não tem PDF de, em vez, não pelo motivo tosco do Iron Kingdoms, mas ele não tem um PDF porque a licença com agora com a Disney, né? Não permite publicação de material em PDF. Então, eles têm uma desculpa, pelo menos. E é um livro que, assim, eu já pensei em comprá-lo muitas vezes, mas sempre que me dá alguma coisa para não comprar. E até porque ele usa dados especiais, então é uma coisa meio difícil de importar, porque o livro você até consegue com facilidade, mas os dados é mais difícil. Pelo que eu andei lendo por aí, tem maneiras de você o substituir os dados especiais, mas eu acho sempre que você perde um pouco quando você não joga com esses dados bonitinhos. E jogar o The One Ring, como a gente fez com os dados do The One Ring, é mais legal, sabe? Tem É, foi bem mais legal um mesmo. feeling a mais, assim. Então tem esse problema. Porém, e é um sistema que eu não sei qual é, eu sei que é novo, e que também é impressionante, porque normalmente os jogadores de RPG têm um pouco, né, de resistência com sistemas tão novos, ou pelo menos para uma venda nesse patamar. Por outro lado, é o primeiro RPG de Star Wars em muito tempo, desde o do Saga lá da D20, que também era um RPG muito querido. E, então, bastante impressionante, e uma coisa que eu acho que vale a pena comentar também, que ele será lançado no Brasil pela Galápagos. É, cara, e eu tô. Esse provavelmente vai ser um lançamento Sim. que eu vou comprar. Por esses motivos que você falou, é um RPG que traz uma. Eu já li vários reviews, etc. Mas ele dá pra gente uma curiosidade muito grande. O fato que a gente não tem acesso a ele, não tem como comprar em PDF, não sei o que, tal, complicado de importar, atiça mais essa curiosidade, né? Tá É mais com o Star Wars, sucesso uma que ele coisa tá que a gente fazendo. joga, tal, curto pra caramba. Mas eu acho que com certeza. Todo esse revival que a gente está tendo, essa reaquecida que a gente está tendo em Star Wars com a venda para Disney, com os boatos rolando, né? Anúncio de série nova, não sei o quê. Acho que deu uma esquentada, deu uma revitalizada, up, né? Uma revitalizada nisso. Star Wars sofre um pouco desse problema, né? Você precisa revitalizar ele de X em X anos pro novo público, né? Sim. Ele não é aquela coisa atemporal. Senhor dos Anéis. É atemporal, você não precisa requentar Senhor dos Anéis pra um novo público. Concordo. E Star Wars tá aí, né? RPG da Fantasy Flight. Muito curioso pra ver essa versão nacional. É, ou, enfim, tá aí um jogo que talvez no futuro distante venha ter um review também aqui no... Ele, inclusive, é um jogo que não tem muitos livros, né? Uma linha que eu acho que eles têm o básico. Eles têm o básico, o normal. Eu sei que eles têm um produto que é meio uma beginner box. Isso, eles têm um como é que eu vou dizer? É um produto de introdução, né? Que chama Beginner's Game, né? Que eles chamam. Beginner's Game, né? Exatamente. É bom lembrar também que eu acho que isso meio que retroalimenta a coisa, que a Fantasy Flight ela lançou muito. Ela comprou os direitos de Star Wars já tem um tempo. E concomitantemente com o RPG também saiu o card game e o jogo de miniaturas de naves. Então é um momento que tem bastante produto de Star Wars aí circulando. Produtos mais voltados para a linha clássica, que é uma coisa que eu gosto ah, muito. Ah, sim, que é importante dizer. O RPG se passa na nova época. Esse daí, esse livro em específico, eu acho que passa entre o episódio 3 e 4. É isso. E o próximo que vai sair é Rebelião. Isso, que eu tô aqui com os livros que você perguntou. Uhum. Eu não sou tão pouco, não, cara. Tem bastante coisa? É, tô vendo aqui. Eles já fazem isso com outras linhas deles, que eles dividem o suplemento. A Fantasy Flight lança suplemento lá com pau. E ela. Então tem o Core Holy Book, né? Uhum. Temos acessórios, genericamente chamados assim, aventuras e suplementos de regras. Uhum. Dá uma olhada aqui. De acessórios tem um guia do mestre, né, que vem uma guarda de mestre, umas coisinhas assim. Certo. Os dados especiais dele. Ok. Aí tem um negócio aqui chamado Specialization Deck. Bodyguard, Fringer, Marauder, Mercenary Soldier, Scout, Trader. Eu não faço ideia do que seja esse material. Um livro de profissões, uma coisa assim. Eu não faço ideia. Um Player's Handbook. Talvez, não sei. Missões expandidas aí. O que é? Aí tem uma aventura, que é a Beyond the Rim. Uhum. Aqui, né? Mas assim, esses produtos nem todos eles já foram lançados ainda, pelo que eu tô vendo. Ah. Mas de qualquer maneira é o que tá em produção. E, em regras, tem o Edge of the Empire Enter the Unknown, que é um suplemento. Trazendo novas opções para a carreira de explorador, aparentemente, pelo que você está dizendo aqui. Aí vai ter um outro suplemento chamado Sons of Fortune, que vai ser sobre. Bounty Hunters? Deve ser. Não, é sobre explorar uma região, o Corellian Sector. Ah, olha. Pelo que eu estou vendo aqui. E também vai ter a Dangerous Covenants, que é um bestiário, mas pelo que eu estou vendo aqui. Esqueminha bestiário. E já tá em beta o próximo jogo deles, que é o Age of Rebellion. Age of Rebellion. Tem um X-Wing na capa, eu acho que eu gosto bastante disso. Bacana aí a linha deles, né? Como a gente tá vendo, bem, bem saudável. Uhum. Parabéns. E tem a Beginner e tem o Beginner Game também. Beleza. É isso aí. Então, Star Wars, parabéns para Fantasy Flight pelo produto, pelas vendas, né? Uhum. E primeiro lugar, já sem Esse surpresas, não é surpreendente. Pathfinder homogeneizando aqui já há algum tempo essa lista, né? Parabéns para Paizo por ter conseguido isso. Acho que Pathfinder, cara, dispensa, é isso que a gente falou, sabe? Ele é a marca do momento, né? Ele é a força, é o que mais vende. É meio que se tornou, entrou no vácuo do D&D, né? Ele surgiu num momento muito propício, né? E ainda mais com esse vácuo que o D&D teve, ele tá entrando aí, talvez em vias de se tornar o sinônimo, né, pra RPG de fantasia medieval, se é que já não é. Isso é uma coisa que eu queria comentar e que eu acho interessante, né? Eu consumo alguns. Eu jogo muito videogame, então tem muito, diferentemente do nosso ouvinte, o Guilherme. Então. Eu consumo muito produto ligado a isso. E eu achei curioso quando mídias que não estão relacionadas com RPG mencionam RPG. Há pouco tempo atrás, num podcast do portal Escapist, que também fala de RPG muito pouco, mas é principalmente sobre videogames, eles comentaram o Pathfinder. E mais recentemente ainda, o Giant Bomb, que é um site americano de games, não é muito grande, mas ele é popular. Eles estão fazendo um programa que é o Giant Bomb Unplugged, se não me engano, que são eles jogando Pathfinder. Olha só. Eles falaram que eles queriam jogar RPG, que eles queriam voltar a jogar RPG, que eles vão fazer um programa nesse sentido. E eles escolheram Pathfinder pra jogar e não D&D, o que é bastante significativo também. Pois é. E acho que ainda tá longe de se tornar sinônimo de RPG, como é D&D, como D&D ainda é. Mas é um caminho, assim. Entre quem conhece, já é um nome de muita força, assim. Muita força. Então, parabéns aí pro Pathfinder, sem muito a comentar. O que eu queria comentar, e isso me surpreendeu muito, é que Warhammer saiu da lista. Então, cara, cadê o Warhammer nessa lista? Nada? Talvez em sexto lugar tá o Warhammer? Provavelmente. Mas por que que isso surpreende tanto, assim, ouvintes? O Warhammer, ele consistentemente fica em terceiro lugar há anos nessa lista. Anos. E é muito curioso ver que eles não estão aqui. Mas, assim, eu diria que talvez eles não estejam aí. Por quê? Não teve. A linha de Warhammer, ela já está um pouco antiga, né? A linha atual, ela já tem alguns anos nas costas, e eles têm essa política de lançar linhas principais de RPG com focos específicos, né? Hoje em dia são cinco linhas em produção. Isso fragmenta a sua base de jogadores, né? É inevitável. Eu diria que as duas últimas linhas, elas foram muito de nicho. As três primeiras, especialmente o Deathwatch, que foi um RPG de sucesso impressionante sua época, mas o Only War e o Black Crusade, eu acho que não tiveram uma recepção tão, tão acalorada, assim. Muito embora o Only War tenha sido muito elogiado na sua parte de regras. Eu acho que talvez tenha rolado um certo burnout aí deles. Pode ser uma explicação. Tanto que recentemente foi anunciada a segunda edição do Dark Heresy, que é o primeiro livro deles. Também já no seu beta pago. Também no seu beta pago, que esse eu quase comprei. Olha só. Mas eu me segurei muito, mas deu vontade. Então, talvez essa segunda edição venha aí com uma resposta a vendas talvez abaixo do esperado. Uma nova edição sempre revitaliza um jogo como esse. Ou outra explicação possível é que o público da Fantasy Flight deu uma migrada para Star Wars nesse período. Em vez de comprar livros de Warhammer, comprou livros de Star Wars. Acho difícil. Também Não assim, é o mesmo público, né? Mas não sei. pelo que eu acompanho dos lançamentos online deles, assim, porque eu acabo não entrando no site deles, não sei o que lá, eu sei que eles lançam um livro novo quando eu entro na É, sempre que tem RPG. livro novo, ele tá lá em primeira no DriveThru, né? É, que ele tá lá. E verdade seja dita, no verão foi pouca coisa nova dele sendo lançado, né? Então, Talvez seja isso também. Mas não sei. eu não sei, me espanta ver vendendo menos que Fate/core. Então, foi menos que o Fate Core, cara. Tá vendo aí que eu fiquei espantado com a força do Fate, que eu nem esperava tanto assim. Então tem alguma coisa aí meio esquisita. Mas. Eu gostaria de ver os lugares de 6 a 10. Aliás, eu não Seria sei por bom. que eles não põem, porque os rankings deles de miniaturas, card games, board games, são tudo de 0 a 10, de 1 a 10, né? Verdade. Os 10 primeiros. Agora, RPG são só 5. Pô, deixa a gente super no vácuo, pô. Às vezes tem coisa muito mais surpreendente aí que entre os 10 mais tem força e a gente nem tem noção que tem tanta Verdade. força. Mas tá aí, né? O top 5 RPGs do verão. Eu acho que é uma lista bem interessante. E eu acho que. Sabe uma outra coisa que eu também não sei se entra nessa lista? Kickstarter? Provavelmente não. Acho que não, hein? Mas seria uma questão interessante. Porque, fazendo aqui uma previsão para a próxima lista, eu não me espantaria nada de ver Numenera numa posição muito alta. Assumindo que eles. Poxa, o jogo levantou meio milhão de dólares no Kickstarter, né? E tá tendo um buzz muito positivo. Você viu que a Alderac lançou um. Um kickstart? Não, não, Alderac Sim, pessoal a Alderac do Five Rings, né? do Five Rings. Eles lançaram um cenário pra Numenera. Ah, é? Sabia não? Pois O que é. eles Em lançaram? formato de caixa. Ô, louco! Você vê, né? TV cara. Como tá popular o Numenera lá fora, tá tendo agora o Kickstarter do novo Do novo RPG do do John novo Cook. RPG do Monte Cook, né, o Death Bom, o John Stranding. Cook, ó. Nossa, confundi tudo. Confundi John Wick com o Monte Cook. Tá certo. Então, é interessante isso, né? Mas ó, só para vocês terem uma noção, o nome desse cenário se chama Thunderstone Advance Numenera. Ah, eu acho que eu ouvi falar, mas eu não sabia que era um produto da Alderac. Pois é. Aí, com cardzinhos e tal. Então, tá aí a nossa lista. A gente achou que seria legal comentar o status do RPG americano e como estão as mudanças. Lá, nesse hallzinho aqui. E acho que é isso, né, Vitão? Acho que é do nosso comentário sobre esse. A gente só queria dar uma pincelada aí, né? Exato. Mostrar para vocês, escutarem um pouco da nossa opinião. Digam, por favor, se vocês se surpreenderam. Sim, não, talvez. Pois é. E por fim, antes de acabarmos o podcast, eu queria fazer um jabazinho aqui. Ah, falar um pouquinho de um negocinho que Legal surpreendeu. aí que a gente viu, também surpreendente. Vamos ver. Lembrando que a gente não recebe nada pelo nosso jabá, mas se alguém quiser que a gente passe a receber, a gente está aberto a conversar, né? Mas a gente não recebe nada pelo jabá. Agora, recentemente a gente ficou sabendo de um Kickstarter, de um produto chamado Crônicas RPG. Kickstarter não, né? Um catarse. Catarse, né? De um produto chamado. Crowdfound. Exato. Crônicas RPG. E foi muito surpreendente o material que a gente viu. Nem tanto pelo texto, né? Não que o texto não seja bom, não que ele não tenha ideias interessantes, ele tem. Mas texto bom e ideias interessantes, o Brasil tá cheio. A gente encontra isso aqui. Eu acho que para você se diferenciar no Brasil, simplesmente por ter um bom jogo ou ter um bom texto, você tem que se destacar demais, porque a média do game designer brasileiro é alta. Agora, o que chama demais a atenção nesse projeto é a arte e o quanto ambicioso é o livro que eles querem lançar. A gente vai deixar o link para vocês aí embaixo, do Crônicas, mas se você colocar, você encontra fácil no Google, né? Tá no Catarse. Se não me engano, ele já passou de 50% do financiamento em 3, 4 dias que ele tá aí. Ele tinha subido uma talagada em um dia. Eu, Saiu no cara, Jovem Nerd. saiu no Jovem Nerd. Então, aí saiu no Jovem Nerd, o bagulho explode, né? Dá um boost, Dá um né? boost considerável. Mas, assim, basicamente ele é um jogo de fantasia medieval, genérico, entre aspas. Ele parece ter um cenário e tal, mas parece um sistema para poder ser usado para poder ser facilmente adaptado para outros jogos. E parece. O foco dele é essa criação da história propriamente dita. Parece que, assim como você vai ter as fichas dos personagens, você vai ter uma ficha de crônica onde você vai anotar características da sua crônica e etc. Os personagens, eles parecem ter um foco muito maior na ficha. As habilidades em si do personagem ocupam menos espaço do que a relação que ele tem com outras pessoas, com o seu clã, por exemplo, contatos, aliados, história pregressa. Eu li muito pouco. Eles têm um samplezinho, um guia introdutório. Acho que eles chamam de guia introdutório no site deles. Eu só comecei a ler, ainda não terminei. Falei, pô, daqui a pouco eu leio com mais calma para ter uma ideia boa. Mas eu acho que assim, o que realmente chamou a atenção da gente foi a arte. Eu não tô falando que Foi. a arte só vende o livro, mas Não, não. Se você não, Não, se aliás, você ainda não não só a conhece o arte, como projeto, a dê uma proposta, né? olhadinha. A proposta foi boa. Não, mas digo assim, a proposta do livro, porque é um livro que vai ser de capa dura, 300 e tantas páginas, todas coloridas em papel de boa qualidade, que é uma coisa que até então se acreditava impossível no Brasil. Bom, assim. Impossível no sentido feito por uma produtora independente, né? É isso que eu ia falar. Olha, eu tô vendo agora, ele tem 55 dias restantes, né? Isso, já foi R$ 10.040. Já foi R$ 10.040 com 67 apoiadores. Mas é o que você falou, cara. Eu acho que é um projeto maduro, talvez seja o termo. Sim. É uma coisa diferente pro mercado, né? Um livro pesado, robusto, com ilustrações Uma belíssimas. média Tem de uma pegada. R$ 150 por apoiador. Uma média de 150 por apoiador? Uhum. Pessoal, investindo mesmo. Eu acho que o mínimo para você conseguir o livro... 75. O mínimo para você conseguir de recompensa o livro propriamente dito, físico, é R$75. O PDF é mais barato. Capadura, não sei o que, não sei o que lá. Mas tá aí, né? A gente recomenda, deem uma olhada se vocês curtirem. Se vocês estão interessados em quem tá por trás, é o pessoal da Conclave Editora. Sim, sim. Que tinha uma linha, não sei se forte, mas ele tinha uma linha que seguiu por um bom tempo, né? Tinha um nicho muito forte, que era aquela linha Vikings, que eu pessoalmente nunca joguei, mas eu cheguei a folhear os produtos, eles tinham bastante qualidade no que eles se propõem a fazer. Eles até chegaram a migrar para a quarta edição, né? Eles tinham algum... Antes de chegar no Brasil, essa coisa de tiles mais forte, eles tinham uma linha de tiles bem legal, bem legal, né? Para quem gosta, bem legal. Eles depois tiveram quem faz essa, que tá por trás, capitaneando o Crônicas RPG, é o Pedro Xavier Borges, que ele também estava por trás da Crônicas de Avalon, que foi outro RPG da Conclave. Esse eu acho que ficou muito mais esquecido. Esse, sinceramente, eu cheguei assim, eu sei que existe, mas eu não fui atrás. Ele é meio cult mesmo. Ele, eu acho que ficou, esse daí ficou bem cult. Mas, cara, eu achei muito bacana, sabe? Eu ainda estou, sinceramente, tentado em dar o meu rico dinheirinho aqui e garantir... Exato, tô só esperando virar o mês aqui, eu não apoiei ainda, mas eu vou. E, engraçado que assim, eles têm um projeto de entrega dos produtos pra maio de 2014. O que é impressionante, significa que no mínimo o livro já tá escrito, ou muito próximo de ser finalizado. Tá praticamente no mês 11, o cara quer 6 meses pra fazer, cara, tá muito... A arte deve estar muito próximo de ser finalizado também, é bastante... eles entraram, eles dá pra ver que não é um projeto que tá cru. Não é, né? não é uma coisa séria, uma coisa... Não é uma promessa de um projeto. E, sinceramente, dando certo, espero que dê certo, vai ser muito difícil para mim engolir que outras editoras... Assim, eu acho que vai colocar um novo patamar de qualidade para RPG nacional, pelo menos em questão de gráfico, em questão gráfica, em questão de como vou dizer... De qualidade física do material. Vai ser muito difícil para mim engolir certas outras editoras muito maiores ou muito com produtos mais importantes e mais antigos não se atualizem ou não passem a seguir essa mesma medida, por assim dizer, esse mesmo tipo de qualidade, vai dando certo esse projeto, as pessoas mostrando que estão dispostas a pagar um pouquinho mais por um produto de melhor qualidade gráfica. Eu acho que outras editoras vão ter que correr atrás um pouco. Então... Para aqueles de vocês que estiverem mais interessados, além do guia introdutório, eles vão lançar, e isso que eu acho que tá faltando, mas eles já deixaram quando lançaram o Kickstarter a promessa, que dia 1º, que é sexta-feira agora? Sim. Sexta-feira agora, eles vão lançar uma, eles chamam de crônica, né? Deve ser uma aventura introdutória, chamam Estandarte do Corvo, para que possa fazer um jogo teste, né? Isso eu acho que tá faltando, porque, assim, óbvio, a gente tá discutindo aqui a qualidade do material, quanto a gráfica, quanto ao papel, quanto à capa dura, e nada disso adianta se ele não tiver um recheio legal, né? Claro, claro. Se o que tiver escrito não for de qualidade. Sim, a gente tá elogiando o que a gente pôde ver por enquanto. Eu acho que atendem para isso. Meu elogio tá muito mais aqui por ser um produto que se diferencia, por parecer, pelo que ele tá falando, praticamente um RPG importado ou alguma com coisa qualidade que a gente num patamar mais... importado, né? Isso... Cara, totalmente colorido o livro, bem, bem diferente mesmo do que a gente está acostumado por aqui, né? A gente tem uma tendência a lançar material preto e branco, tudo bem, páginas boas, capa dura muitas vezes, mas geralmente não é colorido por dentro, né? Uhum. E tá vindo aqui. Tudo bem que é um crowdfunding, né? É um Kickstarter. Isso dando certo, eles vão mostrar que esse tipo, eu acho que independente do RPG ser bom ou não, eu não sei se é ou não é, talvez seja, talvez não seja, a gente vai tentar algumas informações a mais nesse sentido. Independentemente de ser bom ou não, o fato é que ele demonstra que é possível, é que a gente não precisa mais ficar amarrado a uma lógica dos anos 90, de RPG em papel, qualquer coisa, preto e branco, com ilustração reutilizada 1 milhão de vezes. Deixa eu lançar uma pergunta pra você. O que você acharia da, por exemplo, bom, vamos usar um exemplo forte aqui. A Jambô, tá? Publica Tormenta, Tormenta, cenário conhecidaço, jogadaço no Brasil. E aí eles sempre publicam livro, etc. Tranquilo. E aí eles fazem assim, bom, a gente vai lançar uma nova edição, o que quer que seja. E vai ser por. E a gente vai fazer crowdfunding. E com isso eles prometem que o livro vai ser colorido, capa dura, papel couché, encaixa de madeira, sei lá, qualquer coisa. Eu não tenho problema nenhum com isso. Você não teria problema, você acharia, bom, é uma empresa grande e tal, ele tá fazendo crowdfunding pra lançar o livro. Minha parada é essa. Uma empresa grande que faz o crowdfunding pra lançar o livro, você vê algum problema nisso? Desde que ela faça esse crowdfunding para me oferecer algo que ela otherwise, né, não poderia. É, como por exemplo, às vezes é isso, né? O investimento inicial para se ter um livro colorido é muito maior. Talvez seja. Eu não me importaria nem um pouco em na verdade, para ser muito sincero, eu não me importaria nem um pouco, de qualquer maneira. A Wizards podia fazer um crowdfunding que não ia me importar, desde que o produto oferecido me interessasse. Eu acho que é. Não tem problema nenhum com Eu isso. acho que o é assim, isso vai uma visão pessoal de cada um do que é o crowdfunding. Para mim, ele está me oferecendo um produto que eu vou receber em X meses, do qual eu posso ter uma prévia, de uma certa maneira. Mas não é um produto finalizado ainda, eu sei disso, estou correndo esse risco. Mas eu, tirando isso, cara, eu não vejo problema nenhum. O 13 Age eu comprei por crowdfunding, e não dá para dizer que a Pell Grain Press é uma empresa pequena. Quer dizer, é pequena, mas que ela poderia publicar um 13 Age normal. Talvez tão grande quanto a Jambô, maior, Talvez né? maior, talvez Talvez maior. maior É até. americana, só por ser americana ela já é maior, assim, só por ser uma editora americana ela tem acesso a recursos com mais facilidade, vai vender mais livros, é outra pegada. Eu me lembro que eles divulgaram as vendas, se não me engano, do Espírito do Século, e ele teve coisa de 5 mil cópias vendidas nos Estados Unidos, que é muito pouco, muito, muito pouco para o mercado americano, mas seria um sucesso inacreditável aqui no Brasil. Então, para ter noção de escala da parada, né? Eu acho que Pathfinder deve vender na casa das centenas de milhares todo mês, sabe? Então, Entendi. tem esse patamar. Então, eu não me importaria. Isso seria um problema para você? Eu não sei, cara. Eu acho que às vezes eu paro pra pensar muito em crowdfunding como uma maneira de um produtor indie, um cara que não tem dinheiro, colocar aquele produto no mercado. Então eu olho pro, sei lá, pra algum produto assim, e falou: "Ah, isso aqui não vai sair se não for pro crowdfunding", né? E aí às vezes você olha assim: "Nossa, uma empresa grande fazendo, que estranho. É, não é mais lucrativo para eles, talvez pré-venda seja mais lucrativo", né, como método de arrumar dinheiro. Eu acho que no final eu precisava ter um comparativo. Vai um pouco da maneira como a gente vê. Eu não me importaria de comprar O crowdfunding, é crowdfunding. bom dizer também que ele é uma maneira de você minimizar risco, né? Às vezes você É, tem uma tem isso. ideia, você tem uma ideia que você não sabe se o mercado vai receber bem, e pelo crowdfunding você mata esse risco aí. É, você lança e vendo o que vai dar, né? Ó, tá aí A ideia aí. a Jambô com o jogo de Tormenta, Desafio dos Deuses. Sim, exatamente, Que passou, né? Então. que é uma coisa que é uma coisa que, não sei, de repente, se ela fosse fazer sozinha, teria um risco grande de ter prejuízo, não sei. Agora, da maneira como foi feito, eles minimizaram esse risco. Eu acho que é o, sei lá, se a Jambô, eles fizessem a prometida e já esquecida linha de miniaturas de Tormenta. Card game de Tormenta, cara. Tô Card game, esperando sei lá. muito mais do que linha de qualquer coisa, card game de Tormenta. E um card game hoje em dia, financiado por crowdfunding, como tantos outros têm saído aqui, sabe? Se eles não fizessem uma parada colecionável, fizessem um joguinho fechado que nem um Munchkin da Legal. vida. Alguma coisa como Rune Cards, que saiu Runicards, crowdfunding, foi exatamente. sucesso. Exatamente. Precisa de um designer para fazer o jogo, eu acho, mas É fazer um isso. joguinho bacana, daria para fazer e eu não me incomodaria de colocar um dinheiro nesse projeto. Colocar um dinheiro no projeto, é. Então, eu não acho que seja um problema. Eu acho que é uma solução. O nosso mercado de RPG é pequeno, as nossas grandes editoras são pequenas ainda, sabe? A Jambô é grande, verdade seja dita, mas não dá, não é também, né? Enfim, não é uma grande editora, de qualquer forma, para o resto do mercado brasileiro, né? Então, acho que é Beleza, isso. mas fica aí, dê uma entrada, vai estar tá o link, Pelo menos dê entrem, uma olhada, olhem, né? De repente. julguem. Eu vou falar para vocês, se você não conhece nada, como eu disse, eu ainda não coloquei meu dinheiro, tô sendo bem Eu sincero, só vou assim, a dizer gente que. não tem atrela. Espera até sair a aventura deles, a introdutória, e testa o produto. Se você achar que realmente vale a pena, pô, investe. Achei legal a A ideia única dos caras. crítica que eu talvez teria é que eles dizem que é um produto focado no público iniciante. Eu não sei se o público iniciante chegaria a conhecer esse produto ou se é. Não sei. Não sei. Nossa, não me pareceu muito. É que Cara, eles pra mim. falam, né? Eles dizem no texto deles de que é um produto que tem um certo foco no iniciante. Então. Às vezes eu acho que esse papo de nosso produto é voltado pro público iniciante é mais um jeito do cara falar. Porque se ele virar e falar assim, nosso alvo é o jogador experiente, eu acho que ele. Ele aliena um pessoal. Ele aliena. Tem gente que vai falar assim, ah, eu jogo RPG, mas esse RPG vai ser complicado demais para mim. Pode ser. Entendeu? Eu acho que é um jeito do cara falar, não, todo mundo joga. Pra mim, produto iniciante não é isso. Produto iniciante é 3DT Alpha, sabe? Dragon Age. Você pega de graça, você pode pagar pouco, é facinho. Dragon Age, isso aí é pra mim produto iniciante. Agora isso aqui já é outra coisa. Pois é. Mas não sei, tem que ver, tem que ter as regras na mão. Eu concordo. Então é Beleza? isso aí, ouvintes, por aqui. Ficamos por hoje. Hoje ficamos. Peraí, confundido. Por hoje ficamos por aqui. Ok. Espero que vocês tenham gostado deste episódio House curtinho aqui, para sua informação e deleite. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores. Mas só o escudo do mestre comenta sobre o ranking do ICV2. E só a gente mesmo, cara. É verdade, é verdade. É só aqui que você encontra isso. Tá aí, Escudo do Mestre, conteúdo exclusivo. Exclusivo! Aí amanhã Saiu um sai Vozes, né, um falando. Vozes com o ranking do ICV2. Puta merda. Mas pode acontecer. Mas enfim, Beleza, então. no momento dessa gravação nós éramos exclusivos. Nós éramos, nesse momento, acreditem, por favor. Então, ouvintes, até a próxima e tchau. Tchau, tchau, ouvintes. Até mais. A prima donna with a premonition. Feels like he's preaching to the choir. A superstar filled with superstition can pull himself out of the mire. This one. like an endless parade. Like an endless.